sutileza dominou minha cabeça. Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Aí galera, eu sou o Juninho Locutor e esse CD tá sendo produzido pelo Top DJ da galera paraense. É o respeitado DJ Marcelo Playboy de Tucuruí. Eu fico contando os segundos pra te encontrar, na ânsia de cruzar o seu olhar no meu olhar, porque eu te amo tanto. Eu não penso em outra coisa a não ser em você. Que tal a gente se encontrar e fazer aquele auê? Amanhecer beijando, ver o nascer do sol debaixo do lençol, uma lua de mel com nossas coisas jogadas ao léu. A minha vida é só amar você, só sei te querer. A minha vida é só pensar em você, te amo, bebê. Contando os segundos pra te encontrar, na ânsia de cruzar o seu olhar no meu olhar, porque eu te amo tanto. Eu não penso em outra coisa a não ser em você. Que tal a gente se encontrar e fazer aquele auê? Amanhecer beijando, ver o nascer do sol debaixo do lençol, uma lua de mel com nossas coisas jogadas ao léu. A minha vida é só amar você, só sei te querer. A minha vida é só pensar em você, te amo, bebê. A minha vida é só amar você, só sei te querer. A minha vida é só pensar em você. Supervetron! Banda, pegada morena, a pegada do sucesso. A pegada do sucesso. Supervetron! Mais uma vez tô de cara com a solidão, juntando os pedaços do meu coração. O que restou desse amor foi paixão. Que te amava e sonhava nunca te perder. Me deixa agora obrigada a esquecer a nossa história, inclusive você. A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena acordar com você do meu lado. Tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade de você, do meu lado. Vou tentar e não chorar ao lembrar da história da gente. Vou guardar e te pegada do sucesso. A pegada do sucesso. A noite era tão pequena pra te amar e valia a pena acordar com você do meu lado. Tantos planos, tantos sonhos se transformaram em saudade de você. Vou tentar e não chorar ao lembrar

em sua boca. Tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, te traí com a força do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Só roupa. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Tocando os melhores ritmos pra você dançar. Decidi em te procurar. Essa noite eu não dormi, preciso tanto, meu amor, te encontrar. Decidi, eu quero você. Nem seus pais e nem ninguém vão impedir os sonhos desse amor. O meu coração só bate forte por esse amor. Por esse amor. Banda Mega Pop Show. O meu coração só bate forte por esse amor. Por esse amor. Super Vetro. Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Vetron. Deixa eu te amar. Me dê um abraço, amor. Fique aqui comigo. Meu coração, preciso ouvir tua voz. Me encantei com os seus olhos, seu sorriso. Tua boca me envolve. Deixa eu te amar. Sucesso em todo o Brasil.